Tem havido, vários jornais têm publicado alguns dados sobre os dados sobre cada concelho a nível de 100 mil habitantes. E Oliveira do Hospital, que é o terceiro com menor número da CIM, algumas pessoas têm interpretado que aqueles 110 números que aparecem nesses jornais, como o Diário das Beiras publicou no outro dia estes gráficos, aparecia Oliveira do Hospital. E houve alguma especulação de algumas pessoas que até me ligaram a perguntar ao Presidente, mas afinal disse que temos 30 e tal casos e aparecem 110. Não, mas aquilo é uma projeção para 100 mil pessoas, é uma projeção matemática. E é a partir daí que o Governo determina os concelhos, aqueles 121 concelhos que vão agora aparecer mais alguns, com certeza, e Oliveira do Hospital não vai entrar nesses números, nesses concelhos, com essas regras mais rígidas, porque neste momento temos uma projeção de 110 e teria que ser muito mais alta, por isso somos o terceiro concelho com menos nessa projeção. O primeiro é Lousé, o segundo não me recordo agora, e o terceiro é Oliveira do Hospital. Portanto, Oliveira está longe de ser visto como um concelho de risco. De risco. Neste momento, Oliveira não é um concelho de risco. Eu apelo, continuo a apelar, que tenhamos esse todo cuidado. Como eu disse, se nós não temos tido este caso novo, era porque neste momento estava muito localizada nas outras cadeias de transmissão que já fizeram testes e que deram negativos, por isso tínhamos aqui uma tranquilidade maior. Como disse, aparece este caso e precisamos de ver as cadeias de transmissão e quantas pessoas é que esta cadeia de transmissão tem infectado. Isso é decisivo.